amada Madalena, amada Madalena, amada Madalena, amada Madalena, Madalena. São Paulo, dia 9 de junho de 2008, eram 22h18. Eu vi uma forte luz que começou a brilhar como uma estrela divina, minha filha Madalena. Veio no brilho do sol, brilho do sol, nasceu no brilho da lua, brilho da lua. Na lua nova Madalena chegou pra brilhar, veio iluminar todas as nossas vidas. Veio no brilho do sol, brilho do sol, nasceu no brilho da lua. Na lua nova Madalena chegou pra brilhar, veio iluminar todas as nossas vidas. Ela nos pediu um sonho, oportunidade para descer. Eu chorava e ria ao mesmo tempo ao saber. Quando saiu o exame, sua mãe veio me dizer que estava grávida, que você iria nascer. Todos apostos, boa energia, boa correria. Até que enfim chegou o grande dia. Foi inexplicável, inesquecível, a maior emoção da vida. Quando eu tive saído daquela linda barriga, foi amor incondicional, amor à primeira vista. E junto com Arani mais uma grande conquista. Abrir as portas do céu, nos enviaram um anjo. O maior tesouro, como um feitiço, trouxe Camiana. Terceiro signo do zodíaco, sétima raça, as crianças indigo, de áurea azul, vieram para nos transformar. Estão chegando na terra para nos ajudar. Era de aquário, pequenos mestres com grandes atitudes. Sabedoria e esperança, elas têm grandes virtudes. São fascinantes, impressionantes, e como um mestre lá em cima, elas são fulminantes. Em seus olhos, a pureza de um olhar brilhar, que me fez me apaixonar. A minha filha amada, amada Madalena, amada, amada, amada Madalena. Veio no brilho do sol, brilho do sol, nasceu no brilho da lua. A nova Madalena chegou pra brilhar, veio iluminar todas as nossas vidas. Veio no brilho do sol, nasceu no brilho da lua. A lua nova Madalena chegou pra brilhar, veio iluminar todas as nossas vidas. O tempo passa muito rápido, quero te curtir, amar e com você poder brincar. Não vejo a hora de te ouvir falar, pra gente se sentar e junto conversar. Te ver andar, correr, crescer, cantar e me encantar. Que Deus nos dê muita força para poder lutar, pra batalhar, não deixar nada te faltar. E te criar, cuidar, proteger e educar. Com muito amor, carinho e alegria, muita saúde, paz e harmonia. Criar para o mundo real, sem fantasia. Poder falar você para o nosso dia a dia. E a passar minhas vivências, minhas experiências. Sabedoria adquirida durante toda a vida. Usar as pedras do caminho, fazer nossa fortaleza. Sigo o caminho da luz e com certeza. Formar uma grande mulher de personalidade, de passar valores e responsabilidade. Que viva muita fé, dignidade. Tenha respeito, amor e muita humildade. Seu nome vem do hebraico, veio da Galileia. Sou uma numerologia, a magnífica, grande discípula. E abro as portas pra você passar. Quando uma estrela me ativar, você vai brilhar. Eu agradeço pela bênção, agradeço pela missão que Deus nos deu por essa nossa lição. A minha amada Arani e toda a nossa família. Meu grande amigo é Deus, por essa graça divina. Eu peço a Deus, a todos os santos anjos e a todos os orixás, a força da natureza e a rainha do mar, e Iemanjá, pra te guardar, te iluminar. Eu peço a Deus, a todos os santos anjos e a todos os orixás, a força da natureza e a rainha do mar, e Iemanjá, pra te guardar, te iluminar. Eu peço a Deus, o sol nasceu no brilho da lua. Madalena chegou para brilhar, iluminar as nossas vidas. No brilho do sol, brilho do sol, nasceu no brilho da lua. Na lua nova Madalena chegou para brilhar, iluminar todas as nossas vidas. Peço a Deus, a dessa graça divina, a todos os santos e a todos os orixás, e Iemanjá, pra te cuidar e iluminar. Eu peço a Deus, a todos os santos anjos e a todos os orixás, a força da natureza e a rainha do mar, Iemanjá, pra te guardar e iluminar. vai iluminar todas nossas vidas. Madalena, do sol, do sol, passando o brilho da lua. Sua nova Madalena chegou pra brilhar, vem iluminar todas nossas vidas. Peço a Deus, eu peço a Deus, a todos os santos anjos e a todos os orixás, a força da natureza e a rainha do mar, e Iemanjá, pra te guardar e iluminar. Amada Madalena, amada, amada, amada Madalena, Madalena, amada, amada, amada Madalena, amada Madalena, amada, amada, amada Madalena, Madalena, Madalena, amada Madalena, obrigada por essa graça de vida. As nossas vidas, Lina, vai iluminar todas nossas vidas, vai iluminar Madalena, vai iluminar, vai iluminar.